mas o vaqueiro não apareceu.

Vamos lá, Leozinho! Como é que é? Manda ver! Manda remeleixo. Garoto malvado na sequência. Manda